tens no meu sorriso, tua agonia. Tens a festa, tens a dança, tens a cantoria. Tens no meu amor, tua teimosia. Tens no meu silêncio, tua garantia. Tens na rua a graça e o beijo, tens a fantasia. Tens na mão a faca e o queijo, tens a noite e o dia. Tens na minha ausência tua companhia. Tens a fama, tens a lama, tens a ironia. Tens na minha dor tua melodia. Tens na minha sombra tua moradia. Tens no quarto um cão vigia, tens a valentia. Mas só na minha morte então terás tua calmaria.